postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, os melhores beijos serão seus. Sinto que você estou indo, você volta atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou um nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode absoluto dom de existir, não há solidão nem pena. Nessa doação, milagres do amor, sinto mais tensão. Dançar com você, quero dançar com você, dançar com você.